35626, Mount Arrival, Rupak Park, Hotel. Copiado, Centro Recife, 1251 e Altec 1332. Copiado, Centro Recife, 1251 e Altec 1338, para o TAN 3205. 1251 e Altec 1335. 251-3325, pô. Pelo Quebec Serra, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste 009, reporte rotatória visual com campo. Gol no 85, boa tarde, autorizada a chegada a Bonf, desça para o nível 070, redução para 2509, número 3 na aproximação. Mantenha a chegada número 3. Número 3 na aproximação. Uno 164, desça para 2000 pés, adiciona 009, autorizado para chamar LS, porta estabilizada. Gente, Bravo, Tio Luiz, que chame Torre, 1-1-8-9. Boa tarde, verdadeiro final da Massete, a porta na vertical da Rimal, QNH 1009, o vento para cheque 100 graus, 13 nós. 4, Kilo Quebec Serra. Bravo Zé Luiz, escreve repouso no 7, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 4 nós. Era B521, boa tarde, autorizado chegada bom, que desça para o nível 080. B526 to 6, fly direct to position. Kilo Quebec Serra. Luna 074, boa tarde, autorizada chegada Mari, desça para o nível 050. Estabilizado em LS, Gol 1164, complexo final Sami Torre, 1895, chamará, obrigado. Gol 1885, redução para 230 nós. Gol 164, informe no externo com cheque de trem, que é legal, no 009. Portará o externo, gol 1164. Vai ser autorizado, final da nossa 7, reporta a terceira milha fora. Boa tarde, deixa você na frequência livre. A sua externa vai estar travado e estabilizado no voo 1164, na pista na 1164, livre pouso na 0, vento 1 a 0 graus, 1 a 3 nós. Livre pouso, gol 1164 na pista na 0. Voo 9074, redução para 230 nós, número 3 na aproximação. Trip 5626, descend to 2006, and it's 1009, fly direct Duna, clear the last final report service. Clear direct Duna, descend to 2009, 5626. Terceira milha, Quebec Terra. Gente, aqui é o Quebec Terra, o vento 1-0 graus, 1-3 nós, pouso autorizado, sistema 7. Deu pouso no 7, Quebec Terra. Nove zero sete quatro, redução para dois zero zero nove. Voo 1885, desça para 3 mil pés, azul chama 0 0 8. Boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Mantenha chegada número 5 na aproximação, acionei minha 320. Autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-0 graus. 1-3, nós. Gol 9074, tem condições de reduzir para 1-8-0, nós. Redução para 1-9-0, nós. Gol 9074. 4 da Cola 09, controle 1208, boa tarde. 08, boa tarde, 5486. Boa noite. Gol 908. Gol 9074, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Sim, sequenciando para o limite localizador, gol 9074. 9074, desça para 3.000 pés, ajustama 009. 3.000 com 1009, gol 9074. Boa, trip 5486. Trip 5486, boa tarde, contato radar, da pausa o nível 200, perfil da saída da MOMPA. No perfil da MOMPA, 200, 5486. Intercept localized, trip 5626. Trip 5626, complete final contact tower, illuminate with small 95. Tower 1895, thanks a lot. Acionar 6320, redução para 2009. Gol 9074, está autorizando que você está nesta proa, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Quem é que vai ser? Você está localizando nessa proa, reportada, gol 5626 na escuta da torre. Escuta da torre, prossiga, trip 5626. Check train, 5626, livre pouso na 0, vento 1, 10 graus, 139. Livre pouso na pista 10, trip 5626. 16, boa tarde, autorizada a chegada a Bonfi, correção Mari, desça para o nível 050. Livre, o azul 4 no momento. Gol 9074, estabilizado no ILS. Tente aguardar transferência, gol 9074. 9074. ILS, gol 85. Gol 85, completo final de Sami Torre, 1895. 1895, gol 85. Passaria 2521, desça sem restrição para 2.000 pés, azul 008. Autorizado a chamar ILS, reporte estabilizado. Voe do nada presente. Cliente, do... Boa tarde, continua a aproximação, aguarda a autorização para o pouso, número 2. QNH-1908, vento 120 graus, 130. Guardando a autorização, gol 1880. Sim. Redução para 2009. Mantenhando 209, descendo 3.000 ajustado, mesmo. 302. Tem, tem condições de reduzir para 180? Eu não, é 200. Gol 9074, reduza para velocidade de aproximação, complete sinal de chame torre, 1895. Reduzindo, torre 1895, obrigado, boa tarde. 24, libere direita e chame só em 121, décima 1. 1885, check trailer, pouso 1-0, ventou 1-0 graus, 1-3 vai. Tem checado ali, pouso 1-10, 1-0, 1-8-5. Oceania 320, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. Ok, vetor, mantém proa, estado lá. 320. Salvador, boa tarde, gol 9074, uma milha para esse ano, baixar travado. Ainda não escuta os controles. Ah, desculpa. Então, Salvador, boa tarde, gol 9074, externo, baixar travado. Gente, 9074, boa tarde, continua aproximação, aguardando a pista livre. 9074. Gente, acionamento 326, boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Estamos site visual com tráfego final na zero. Agilizando manobras após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter na zero. Para o curso do localizador, curva esquerda, proa 160. 1-1. Direito 1-1-1, gol 1-8-8-5. 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Nené 320, desço para 2000 pés, autorizado sinal elétrico, porta estabilizada. Deu, responde. Pouso autorizado, pista 10, gol 9074. Na 397, após o pouso, utilize manobra de preparo para a decolagem, fica autorizado pela torre. Azul 41, nomeia, desça para 2000 pés, ajuste no 009, redução para 2009. Tá, foi o ILS, Força Aérea 2521. Força Aérea 2521, complete sinal de cima e torre, 1895. Ciente, torre. 2521. 2521, continue em aproximação, aguardando pista livre. 2521, ciente. 1907-4, agilize a liberação da pista, seu solo foi 28. Ao livrar 1219, solo. 219-9074. Tá dando, obrigado. Autorizado, ventou 1-0 graus, 1-3 mais. Torre, ponte, boa tarde, 6315, ponto de espera pronto. Boa tarde, mantém a ponto de espera, 6315. Mantendo, 6315. Tarde, gol 9074, livrou. Azul 41, 16, redução para 1809, autorizado para a LS, a porta estabilizada. série 2521 no check trem livre pouso na 0, vento 1, 1 a 0 graus e na 3 mais. Trem baixado, travado, livre pouso 2521. 521 após o pouso, prossegue para o site militar? Afirmativo. Gente. Na 397, decola 30, controle 1208. 208, boa tarde. Controle Salvador, Gol 397, boa tarde. Gol 397, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda, 360, Gol 397. Controle o Lima Kilo X-ray, está pronto para iniciar lançamento. Gente, a parte para descida, Lima Kilo X-ray. X-ray. Série 2521, no solo 32, libera a direita, mantenha no escuta, taxi de alfa, reporta na delta para o cruzamento. Abaixa a casa, né, 321. Sente, continue agora a pista livre. Dois, por gentileza, agilize a liberação da pista. Descido Lima Kilo X-ray. Gente, reporte cruzando 2500 pés. X-ray. Reporte na DR, ok? Reportaremos. Tem previsão para a aeronave livrar aí? Muito obrigado. 1895, 4196. Está na minha 326, desça para 2000 pés, posição na 009. Autorizado com a IDS, porta estabilizada. Agiliza na manobra autorizada, alinhar e manter, o 6395. O 6395 prepara-se para decolar assim que autorizar pela torre. Ok, a gente sempre autoriza depois que a torre de fora. Linha 320, na sala 34, libera direito, chama só a linha 121, décima 1. Alibrado, 219, bom prazo de semana, obrigado. Obrigado, bom aí. Gente, mantenha. Tá. Torre 4-1, no meio estabilizado, procedimento LR, frente pouso baixar e travado. Gente, aguardando a pista livre, azul 41996. Aguardando a pista livre, 41995, decolagem autorizada, vento 190 graus, 139. Autorizada, decolagem 6395. E o controle? Estamos no centro Recife, 1260 e ao TERN 1288. Frequência livre. Quatro-uno-uno-meia da Azul, pouso autorizado na 0, vento 1, 0 graus, 139. Autorizado pouso 4-1-1-6, ajustado na 0-0-9. Oxa 6-3-1-5, decola 3-6, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado, bom dia. Uno 397, estamos indo para Recife, 1251 e ao TERN 13325. 1256, 13325, bom, 397, boa tarde. 1251, boa tarde. 251, obrigado. Controle o Xanero 6315, boa tarde. Xanero 6315, boa tarde, contato radar, botado nível 360, vou direto Leda. Mando direto Leda para o 360, 6315. Emissão no zero autorizado, acessando a parte militar, frequência livre. Azul 4116, no solo 37, libera a direita e chama o solo em 121 decimal 1. Liberando a direita. 6325. Salvador, Oxenai 6326, na final. 6326, continua a aproximação, informe com o cheque de trem. Que nega 1009. Vai prosseguir na aproximação, chamará quando tem uma chance lá, 6326. Dona 3290, boa tarde, vai direto Dona, desce para o nível 050. Para o 6326. 6326, pouso autorizado na 0, vento 1, 10 graus, 122. Autorizado pouso, pista na 0, 6326. 326, solo 42, direita 1219, corrigindo, 211, Oliveira. 211, Oliveira, 326. Na 6315, acionando para Recife, 1251 e alterno, 13325. 1251, 13325, confirma. Afirmo. Ok, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. São 3290, desça para 2000 pés, ajustando 008, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 ajustado, reportar sinal S3, o 3290. São 3154, boa tarde, ação de identificação, vou tirar tudo na desça para o nível 050. Gol 9966, boa tarde. Está na identificação. Vai direto do Dona, desce para o nível 060. 60. Siga na escuta que você vai te errar. Direcionamento é a porta para o início do táxi, Quebec Serra. 3154, desço para 2000 pés, nós desço 1008, autorizado para uma LS, posto estabilizado. Estabilizou 3290, com 10 à vista. 3290, complexo final, semi-torre, 1895. 895, você daqui a pouco, senhorita. Corre, Altan 3290, boa tarde, final da 10, baixou o travou. Boa tarde, 3290, livre pouso, 10, vento 1, 10 graus, 139. Livre pouso, 3290, 10. Gol no 89, correção, gol no 966, desce para 2000 pés, ajuste 1008, autorizado para o MLS, porta estabilizada. 2000 no 008, obrigado. Condo 076, bounce arrival, 4000 feet, Kenny 21008. Direcionamento reporta para início da decolagem. Grande abraço. Finalizado, 3154. 3154, complete final de Cebu Torre, 1895. 1845? 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 3154, baixar travado visual, 1-0. 3154, pouso autorizado, pistão 1-0, ventona 1-0 graus, 1-3-0. Livre pouso 1-0, tá, 3154. Torre, o Tamidia Bravo tá fora do solo, visual com o tan, final para 1-0, está autorizado na retaguarda linha do litoral. Afirmativo, tem que lembrar conforme então, sem interferir com a aproximação do Airbus, autorizado, agilizando a retaguarda do tráfego. Positivo. Papá, aquilo que é Beck Serra, ou que é H1008. Dona vai estabilizar Gol 966. Gol 966, completo sinal de semi-torre, 1-1-895. 1-1-5, obrigado. Gol 966. Sanguin de Brava, atingir o farol, transfere 1-2-0-8, controle. 1-2-0-8, está cruzando o eixo da 9-0-2-8. Certo. Torre, gol 966. No 966, continue a aproximação, agora na pista livre. Já de ingresso do 97, a porta próxima da colagem, que fica vai ser. 3154, na sala 58, libera a direita, e chama sola em 1, 2, 1, 1. 1-1, tá? 3154. Mike Serra Delta, boa tarde, autorizada a chegada Mari, reporte do ideal de descida. Controle, estamos em Índia Bravo. O Índia Bravo, boa tarde, mantém as condições visuais, posiciona 008, reporte farol da Barra. No 008, chama na Barra, tango. Autorizado, Mike Serra Delta. Quebec 7, zona possível estéreo do Boeing, em livre de colagem no 7, o vento na 00 graus, 10 nós. No 966 no solo 01, libere direita e chame o solo em 121.1. Direita solo 21.1, bom nave. Quebec Serra decola 02, transfere controle 1208. 208, obrigado. Controle, boa tarde, aqui no Quebec Serra. Primeiramente, chama para o táxi, Brasil Whisky. Quebec Serra, prossiga, corredor externo, me escuta, ainda negativo, contato radar, sinal 0123. Só sinal 0123, solicito 045, direto Siri. Mantenha meu pé inicialmente.